vida é triste, seu moço, cheia de dissabores. Caminho cheio de espinhos, coberto às vezes de flores. Há tanta gente que chora quando um amor vai deixar. Ai, ai, por um amor eu não choro, prefiro sempre cantar. Quando se vai o amor, desde que a gente quer bem, a gente espera seu gosto, até que um dia ele vem. Quando se vai o amor, desde que a gente quer bem, a gente espera seu gosto, até que um dia ele vem. Eu tive na vida tantos amores que me fizeram sofrer, porém de todos eu esqueci, só um não posso esquecer. Eu vivi na vida tantos amores que me fizeram sofrer, porém de todos eu esqueci, só um não posso esquecer. Você faz que não sabe para me fazer sofrer. Mulher que não consente seu marido passear e por qualquer besteira pega logo a reclamar. É bom ficar em casa pras crianças balançar. Chega pra lá, deixa o homem se virar. Chega pra lá, deixa o homem se virar. Homem em casa o dia inteiro só faz atrapalhar. E mulher que muito anda, sempre dá o que falar. Mulher que não consente seu marido passear, e por qualquer besteira pega logo a reclamar. É bom ficar em casa pras crianças balançar. Chega pra lá, deixa o homem se virar. Chega pra lá, deixa o homem se virar. Homem em casa o dia inteiro só faz atrapalhar. E mulher que muito anda, sempre dá o que falar. Quando a vida é boa, não precisa pressa, até quarta-feira a pinça dessa. Pra que vida melhor, vale quem tiver boca. Eu nunca vi coisa assim, ó, que gente tão louca. Quando a vida é boa, não precisa pressa, até quarta-feira a pinça dessa. Pra que vida melhor, vale quem tiver boca. Eu nunca vi coisa assim, ó, que gente tão louca. Eu quero ver carvão queimar, eu quero ver quem mata pão, eu quero ver maquia pão, pega fogo no salão. Eu quero ver carvão queimar, eu quero ver quem mata pão, eu quero ver maquia pão, pega fogo no salão. Casa de noca, e lá é bom que tem tudo que se quer. Vamos pra casa de noca, pra seu governo estar assim de mulher. Vamos pra casa de noca, e lá é bom que tem tudo que se quer. E a tristeza esquecer, é só ir na casa de noca, dançar toda noite e cantar, até que o sol apareça pra atrapalhar.